ZYR 505, Rádio Nama FM 105.5 MHz, emissora Fidesa, Grupo Ser Educacional, Rua Alfredo Calado, sem número, Marituba, Estúdio B, Campus Ananindeua, Rodovia BR-316, quilômetro 3, Ananindeua, Pará, Amazônia, Brasil.